Vamos a isto? Vamos. Bem-vindos ao CD do livro Do Homem que Mordeu o Cão. O que vão ouvir a seguir é uma espécie de edição especial Do Homem que Mordeu o Cão, para as pessoas que se queixam que só 10 minutos por dia é pouco, pois agora levam com mais de uma hora disto que se lixam. Mas nada. Fazer uma edição destas Do Homem que Mordeu o Cão tem algumas vantagens em relação à rádio, sendo que a mais apelativa é que aqui podemos fazer algumas coisas mais ousadas que não podemos fazer na rádio de manhã quando há crianças a ouvir. Estamos a pior sentados. É verdade, é verdade. Mas tudo isso contribui para este ambiente de boa disposição. Podemos fazer coisas neste CD que não podemos fazer no programa. Isso parece-me evidente. Por exemplo, eu aqui tenho a liberdade de baixar as calças e mostrar o meu traseiro, coisa que, aliás, farei imediatamente. Não. Cá está. É muito mal isto. Numa edição do Homem que Mordeu o Cão feita... Tu não te limpas, hoje não foi o dia não do calha, banho, não mal aspecto. Podemos ter marcado esta gravação para um dia que fosse o dia do banho. O cotão. Numa edição do Homem que Mordeu o Cão feita fora da rádio, é possível também fazer gestos feios tais como este. E ele fez, posso garantir que ele fez. Ou este. Ou mesmo este. Outra grande diferença entre este CD e o programa de rádio é que os meus colegas Pedro Ribeiro e Maria de Vasconcelos podem estar aqui assim como estão e que é como Deus os deu ao mundo. É verdade, eles estarão durante toda esta emissão especial do Homem que Mordeu o Cão para o CD completamente nus, algo que não podemos fazer nas emissões normais da rádio comercial, que é uma estação respeitável. E vim de tal maneira, estou como vi ao mundo, quando na altura, quando nasci, não tinha pelos públicos, estou rapei agora. Rapaz, tudo. Sim. Foi não. Bem visto, mas está a arder, está a arder. Eu agradeço-te por isso. Está a arder a dedicação. Eu não, que eu gosto dos meus pelos e pronto. Agora que tudo isto está esclarecido, meus amigos, Pedro Ribeiro irá explicar-lhe assim, senhor ou senhora ouvinte, como usar este CD do livro Do Homem que Mordeu o Cão. Mas ouça, este que já está a tocar? Este, exatamente. Pois. Ouça com atenção isto antes de introduzir o CD na máquina. Uhum. Vamos a isto.